Minha mãe, quando eu me lembro das alegrias que você me deu, me ensinando desde pequeno o caminho que conduz a Deus. Minha mãe, quando eu me lembro das palavras que você me dizia, dizendo que Jesus Cristo era a única esperança aqui. Este mundo é cheio de ilusão. Este mundo é cheio de ilusão, mas Jesus sempre aqui vem me ajudar. Minha mãe, a esperança em minha vida não morrerá, pois você, mesmo distante, sempre comigo está. Minha mãe, suas orações chegam sempre até os céus, e de lá vem meu socorro através do Filho de Deus. Este mundo é cheio de ilusão. Este mundo é cheio de ilusão, mas Jesus sempre aqui vem me ajudar. Mas Jesus sempre aqui vem me ajudar.